Hip hop militante, tá na veia, tá no sangue. Preto verde, comandante pra elite, bang bang. Resgangueiro recomposto, renascido da cinza. Rede Globo, MTV, sai de mim, não me filma. Falsidade, vaidade, pilantragem, não cola. Já o pegador, que eu minha gansola. Muito mais do que artista, militante é que sou. Muito mais do que artista, ativista é que sou. Muito mais que ódio, apoio, eu tenho amor pelo meu povo. Tô na febre, tô no jogo, tô com livre, ando louco. Amizade de mil grau, a miliano, ideia forte, só batendo todos de capote. Se quiser saber de nós, vem com nós, diga um rol. Militantes da favela, pelo quilombo eu sou. Quilombo, mano, eu sou. Sou, sou. Sou soldado, eu sou. Sou, sou, sou. Quilombo, mano, eu sou. Sou, sou. Sou soldado, eu sou. Sou, sou, sou. Minha merda é essa aqui. Mandando os mocambos, as posses. Fortalece no quilombo, sim, rua, periferia urgente. Sente, periafricania, tudo coletivamente. A favela agora é nossa. Com a favela organizada e consciente, não há quem possa. Paparazzi, sabatino, seria bem-vindo na área. Só repórter das comunitárias. Bate o sino pequenino, bate o sino da favela. Já nasceu o movimento que os boizinhos amarelo. Então congela a imagem, dá o close, filma tudo. Criminoso, anti-estado, aê, prazer, é que se luto. De luto com mercado fonográfico burguês. Ok, ó, ok, ó, ok, ó. Pra vocês, sem brecha, pro canto da sereia eu sou de rocha. Na escuridão dos touro libriano é homem tocha. Quilombo, mano, eu sou. Sou, sou. Sou soldado, eu sou. Liberdade é só o guerreiro, pela paz e pelo amor, nossos versos são vermelhos. Cria do quilombo urbano, fortalecendo nas posse. Curto raio-x, caboclo no meio norte. Sou Luiz pra ser preciso, só no sapatinho eu piso. Aos inimigos, eu deixo uma salva de riso. Sinistro, pro meu quilombo, meu amores. Aceito esse buquê de flores, pelas flores represento o renascer, alvorada. Guerreiro que resiste ao corte profundo da espada. Se morrer no coração de outros, meu renascerá. É de quem duvide do poder que existe nas rosas. É de quem duvide do poeta, poemas e prosas. Que invade o coração e ganha a alma do bandido. Que liberta das algemas o povo pobre e oprimido. Militante, ativista, que olha clínico, soldado do que é o de corpo, alma e espírito. Eu sou, sou. Quilombo, mano, eu sou.